Yo, yo, hey. Já liguei no rap porque eu tava muito louco. Ia fazer um banga com meus crias de quebrado. Minha casa tá mais enfeita, tá que de orama. E na minha cama tá a asa e a segura. O Ed fez o beat, tô no Insta vendo o kit. Uma lupa espelhada que eu tô querendo comprar. Roubei um Delora e no futuro do merda. E voltei aqui na truck pra poder te avisar, yeah. Seja leal com os amigos, honre a sua família. Beba água todo dia, isso vai mudar sua vida. Seja leal com os amigos, honre a sua família. Beba água todo dia, isso vai mudar sua vida. Na barra e depois, lesão agora. Eu sou da casa, ela que me importa. Eu te enrola, gasta que se enrola. Fala que adora, depois me ignora. Vem no crack, isso te pega na vada. Tava zoado, chegou o verdala. Uns fazem rap, tu fazem cola. Sou dono da rima, eles dão nada bala. Não usa juju, que é mesmo liso. Olho é red, o isque do azul. Alma é black, fumaça é black. Não acha capeca, por si o voodoo. Não mexe comigo, preto maldito. Corta essa asa, não sou red bull. Vim ser mal vindo, ganho sorrindo. Deixa o mendigo usar cesta do sul, yeah. Tamo a mil por hora rasgando o asfalto. Só quero mais grana na bag. Vivendo agora, sempre mais alto. E ela desfila de lag. Dois manos de Subaru, três gatas pra cada, em cada quarto. Agora não paro, as ruas deixaram fazer tudo que eu faço, ei. Tamo a mil por hora rasgando o asfalto. Só quero mais grana na bag. Vivendo agora, sempre mais alto. E ela desfila de lag. Dois manos de Subaru, três gatas pra cada, em cada quarto. Agora não paro, as ruas deixaram fazer tudo que eu faço, ei. Tomando monster pra ficar monstro. Coleciono monstros no meu bolso. Entre os lendários como Mewtwo, consagrado em qualquer recanto, yeah. Meu nome na escritura, yeah. Detalhes de como me replicar. Mas vocês não são capazes de copiar meu DNA, yeah, yeah. Pra você minha vibe é de outro mundo. Me jogo sem suas correntes e volto pra te contar o fim. Já te falei, minha vibe é de outro mundo. Já tô há mais de 100 sem ver meu fim. Eu tô além das linhas nesse mapa. Voando alto pela noite igual as trevas. Vocês invejam quem pode tocar o céu. Vocês invejam quem pode tocar o céu. Eu tô além das linhas nesse mapa. Voando alto noite igual as trevas. Vocês invejam quem pode tocar o céu. Vocês invejam quem pode tocar o céu. Redenção nunca foi uma experiência. Hoje entendo a eficiência. Enquanto eles riem da minha demência, eu vejo vocês sempre em ardência. Sou pura ciência, sem capuz vermelho. Vingança é deficiência. Foguei meus demônios na fonte dos desejos. Enquanto eu pedia por mais paciência. Toca minha arma apontada na sua cara. Então reze para Deus proteger. Blá. Vejo sua alma fugindo do seu corpo toda vez que seus olhos me vê. Blá. Um, dois pés no solo, dono desse mar. Sou Julian Solo, Scooby Lamar. Control parte 2, sem silenciador. O mundo vai me ouvir disparar. Entenda que eu não sou imortal. Mesmo dançando com a morte, todos os dias terei o meu final. Moro na Red Room, na Bad, toca LED cor. Sangue escorre dos pulsos, o meu suicídio tão lento quanto o seu amor. Tudo pelo corre, tudo pelo corre. Poder ao meu povo, então seja forte. Tudo pelo corre, tudo pelo corre. Algemas não prendem quem nunca dorme. E mesmo acordado eu sonho capaz. Senhor, mate meus inimigos pra que meu abrigo não seja atrás de uma grade em Alcatraz. Tamo a mil por hora rasgando o asfalto. Só quero mais grana na bag. Vivendo agora, sempre mais alto. E ela desfila de lag. Dois manos de Subaru, três gatas pra cada, em cada quarto. Agora não paro, as ruas deixaram fazer tudo que eu faço, ei. Tamo a mil por hora rasgando o asfalto. Só quero mais grana na bag. Vivendo agora, sempre mais alto. E ela desfila de lag. Dois manos de Subaru, três gata pra cada, em cada quarto. Agora não paro, as ruas deixaram fazer tudo que eu faço, ei.